Agora sim, embaixo travado, está 3258, passando Simbra. Está 3258, autorizado, pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 109. Livre pouso na 10, 3858, tá. A 3858, solo 850, libera a direita, solo 121, décima 1. Libera a pista à direita, solo 211, Bonac, está 3858. Solo, solo do Bonac, está 3858, libera a pista via Foxtrot. 3258, boa noite, segue via Alfa, Juliette, portão 2, Pátio 1. Taxi Alfa, Juliette, portão 2, Pátio 1. Tá, 3258. 2043, puxa sonar aqui, distante. 2043, no 7, autorizado, chama a táxi. Olha, táxi, 2043, puxa. Rodou, boa noite, Gol 1096. Gol 1096, estado ajuste 1095, reporta baixado travado. Ok, vai reportar de baixo travado, 1096. Gol 2043, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, ponto de espera, torre 118, décimo 95, ajuste 1095, bom voo. Meia, passa o Simbra, baixo e travado. 1096, atualizado pouso, pistão no zero, vento 180 graus, 10 nós. Gente, autorizado pouso, 1096. Corrigindo 97 pro senhor. Critério, chama para o push 3197. Gente, autorizado o acionamento, reporta para o push, caso for efetuar. Gol 2043, após a passagem da aeronave na curta linha, mantenho no zero. Uno 096, solo 2300, Libéria direita, solo 121, uno, décimo 1. 21 na direita, 1096. Solo Salvador, boa noite, gol 096. 096, boa noite, segue via Alfa Juliette, portão 9, Patiúna. Alfa Juliette, portão 9, da Patiúna, gol 096. Toma 0, gol 0, Patiúna. Salvador, boa noite, Alfa 3662. São 3662, avistado, ajuste 1095, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Continua na circuita com autorização, são 3662. Três autorizado pouso, testão 10, vento 180 graus, 99. Pouso autorizado 90, tá 3662. Sun 3662, solo 04, libera direita, solo 1, 2, 1, décima 1. Sun 3662. Sun 3662, boa noite, segue via Alfa Juliette, portão 5, pátio principal. Alfa Juliette, 05, Sun 3662. Paulo Salvador, voo 1933, ciente da informação Bravo, autorização para Galeão. Pelo 973, boa noite. Prepara Dael Lediru me aguardando. Dael Lediru me aguardando com o 973. Bom, 973. 973, pronto, Roger. Pronto, chegou 1973. 1973, autorizado, Galeão, via UP November 857, após conforme rota, nível 360. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda e Rumi. Aciona 5017, controle 120.8. Autorizado, 360 para o Galeão, apoio novembro 857, rota do plano, decolando da 1 a 0, vou na direita, da El, Leda e Rumi. 5017 transponder e o controle 1208, o 1973-84. 1973, protegimento correto no 4, chame pronto. Estará pronto com o 1973. direcionamento com 973. 73 no 4, autorizado, chama táxi. Espera táxi com 973. Para o táxi, com 973, 76 no porto, 3835, lanterna Guarulhos. 973 a bordo? 176. Gente, 1973, autorizado o táxi via Índia até o Mundo de Esfera, lá torre 118-95, ajuste no 095, bom voo. No 095, táxi via Índia, com a Guarulhos 895. Salvador, voo 973, está pronto, pode esperar a dona zero. 73, a linha decola pista no zero, vento no 90 graus, no 09. A linha decola dona zero, voo 973. 1973, decolagem 28, se encontrou em 120, 208. 208, obrigado. 96, boa noite. Bravo, confere, por gentileza, faça um check rádio, intensidade 2. Para como reacesso, né? Alto e claro, no 096, pronto, Robert. Pela 096, autorizado Fortaleza, via Pesulo 19, após conforme rota, nível 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil, segue da Momo, código Froti, aciona 5031, controle 120, décimo 8. No 096, planejamento correto no 9 Chevron. Tráfego Código, Paulo Salvador, boa noite, Santos 3, de forma com Bravo, Fortaleza, Fortaleza, de 3.0. Posição 3. Recepcionei com o instrumento Castelo 239, sou autorizado curva à esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Autorizado base pela direita, reporte final do 17, Oscar Julia, recepcionei. Cola da 10, primeira curva à esquerda, segue perfeito, saída Momo, transição Froti, aciona 5024, controle 120, décimo 8. Outra 3250, aprovado Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19, após rota conforme o plano de voo. Salvador 10, curva esquerda, cada momo, transição forte. Transponda 5024, controle Salvador 10.8, posição 2, 3258. 3258, planejamento correto, reporta pronto. Reporta pronto, obrigado. Salvador, boa noite, Azul 2795, final ILS. Azul 2795, boa noite, existe na 015, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, aguardando a autorização de pouso, Azul 2795. Oi, Oscar, Julia, até que foi final da 17. Previo e pouso, pista no 7, vento 190 graus, no 29, Oscar, Julia, até que foi. Previo e pouso no 7, Oscar, Julia, até que foi. Pelo 0969, autorizado, chama táxi. Rodrigo, por mal, paz, queira prosseguir? Tem autorizado backtrack, estacionar, hangar da base, da frequência livre. Tudo 2795, livre pouso, pistão no 0, vento no 90 graus, 109. Livre pouso, azul 2795. Boa noite, Sunero 6310, estabilizando o LF. 6310, boa noite, Justin 015, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, pouso, vai aguardar para pouso, 6310. Sete nove cinco, boa noite, segue via Alfa, quilo, parte 3, quando lá, atende ao sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, atende ao sinalizador. Bono 096, autorizando o táxi, via parte 1 no Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, no 5, móvel. Right there, 019, establish your left runway 10. Yeah, Portugal 019, Canadian 1015, continue approach, turn the right to land. Continuing, turning right to land, Air Portugal 019. É, 310, solo 48, libera direita, final de solo, 121, decimal 1. 211, 310.